Boa noite. Jerry Lewis morre aos 91 anos. Conhecido como o Rei da Comédia, ele é um dos maiores comediantes de todos os tempos. O agente do ator confirmou que Lewis morreu nesta manhã em sua casa em Las Vegas, no estado norte-americano de Nevada. Entre junho e agosto deste ano, ele ficou hospitalizado para tratar de uma infecção urinária. Ainda não há informação sobre o que levou à morte do comediante. A última apresentação de Lewis nos palcos ocorreu no hotel South Point, em Las Vegas, em outubro do ano passado. Além de influenciar uma geração inteira de comediantes e ser um ícone do riso, Jerry também conduziu causas humanitárias, como seu programa beneficente anual do Dia do Trabalho para a Associação de Distrofia Muscular, que ele começou a apresentar em 1952. A aposentadoria do evento só veio em 2011. Por seu trabalho nessa área, Lewis chegou a figurar na lista dos candidatos a receber o Nobel da Paz em 1977. Jerry Lewis atingiu o estrelato junto do cantor Dean Martin, com quem atuou a partir de 1946, e formou uma das duplas mais memoráveis do humor americano. Dean Martin era o elegante da dupla, especialmente quando cantava, enquanto Jerry Lewis exercia o papel do parceiro imprevisível. Os espetáculos eram totalmente abertos à improvisação. Após 10 anos de sucessos demolidores nos teatros e no cinema, graças a filmes como O Marujo Foi na Onda, de 1952, e O Rei do Laço, 1956, em 24 de julho de 1956, Dean Martin e Jerry Lewis fizeram o último espetáculo como dupla no clube Copacabana, em Nova York. Ainda na década de 1950, Lewis se notabilizou pelas apresentações em clubes noturnos, na televisão e no cinema. Ao longo de 5 décadas de carreira, Lewis estrelou mais de 50 filmes. O filme mais famoso de Lewis é a comédia O Professor Aloprado, de 1963. Ao longo de sua carreira, Lewis ganhou vários prêmios pelas suas atuações. Jerry Lewis nunca recebeu um Oscar por sua atuação nas telonas. Ele só foi lembrado pela Academia de Cinema em 2009, quando recebeu um Oscar pelo seu trabalho humanitário. Marcos André Couto para o Rio Sul Rádio Notícia. Rio Sul Rádio Notícia. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Rhythm is magic, feel it in your soul. Rhythm is the power of creation. Hey. parte do meu show. Sou rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 18 horas e 7 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de São Paulo, Brasil, eu sou o Serginho Ricardo e esse é o Parabólica América Show 121. De agosto de 2017, no ar em mais de 12 países, mais de 25 emissoras via satélite transmitindo esse programa pelo mundo. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA e nessa edição, músicas muito especiais, como uma nova versão para um sucesso antigo de Madonna, que vem aí com um DVD novo, com um show dela, muito legal. Aliás, ela mesmo regravou ela, né, numa versão diferente, você vai gostar. Tem também Dua Lipa, tem a Charlie XCX, tem a Pink com música nova, Miley Cyrus, Fifth Harmony, Neon Trees e até o Justin Bieber. Então, aumente o som. Parabólica Edition America. E a primeira de hoje é de uma banda de Chino, Califórnia. A banda é indie, chamada Echo Smith, acaba de lançar o segundo single do álbum chamado Inside the Dream. O single chama-se Future Me. Aumenta o som, realmente é muito legal. Future Me I haven't met. There's some things you might regret. Like giving up on love too fast. Chasing shadows from your past. Future Me I haven't met. Who I wanna be tomorrow is who I am. Parabolica America. They're gonna say I fell too fast. They're gonna say it's never gonna last. And before it's too late, I should just back away. Yeah, they're gonna say that he ain't the kind to hold my hand. He ain't gonna try to understand. Nothing under the surface. He's just looking for a pretty face. But they got it all wrong. I got it all right. They say they just don't see it. But I saw it at first sight. And I'm unapologetically in love. To be reckless, but I'd rather fall apart than love half-hearted. Yeah, maybe it's true that you know when you know, and then again, maybe you don't. But when you find a diamond, you can't keep it from shining. De Mascot, Tennessee, com 23 anos, que lança agora o segundo single do novo trabalho, que tem o mesmo nome do disco, deve sair aí no dia 3 de novembro. Unapologetically é a nova de Kelsey Ballerini, que você ouviu no Parabólica América, que para mais um bloco traz a aniversariante da semana. Ela fez 59 anos, dia 16 de agosto. Madonna, e uma das faixas do novo DVD, Blu-ray e CD duplo da Rebel Heart Tour, a mais recente turnê da Rainha Pop, que vai ser lançado em setembro. Madonna e a versão 2017 de Material Girl. Some I'm the luckiest girl in the world. Who wants to marry me? This is very nerve-wracking. I mean, I've failed at marriage twice already. Look, I mean, I'm almost shedding a tear right now, thinking about the third possible failure. Just kidding. Parabólica. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Essa é a Londrina de 21 anos, Dua Lipa, com New Rules. A música é número 1 na UK, Top 40 na Irlanda, número 83 na parada Hot 100 nos Estados Unidos, lançamento Warner Music. E agora vem aí uma banda rock de New Orleans, chamada The Revivalists, com a música número 1 da parada US Adult Alternative Songs, da revista Billboard. A música se chama I Wish I Knew You. You shine like a star, you know who you are. Everything beautiful. She's hot, hot like the sun, but only a swan. So everything beautiful. But I'll be goddamn standing at my door. We stayed up in the city till the stars lost the war. So Friday night, Holy Ghost, take me to your

a Charlotte Emma Atkinson, mais conhecida como Charlie XCX, de Cambridge, Inglaterra, com um novo single chamado Boys, lançado essa semana. Boys, aliás, é o terceiro single do novo álbum que vem aí pela Atlantic UK. A música foi lançada nos Estados Unidos e está prestes a entrar na Hot 100. E o Parabólica América, para mais um bloco, traz a música número 82 entre as mais tocadas nos Estados Unidos. Aliás, já é a número 1 na Austrália e também na Escócia. Primeiro single do álbum Beautiful Trauma, que vem aí no mês de outubro de 2017. Pink com What About Us. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. America. feels like I just woke up. Like all this time I've been asleep. With the future, yeah. Jack star, take it running these streets. You ain't the only the streets. They're making ground like I only wear cleats. Yeah. Shoulda never crossed that line with you. Everything's cool, just jigging with you. Way too young to be a band, cause I'm tryna spend my life on the phone with you. Gotta keep it all 100 with you. The original me wouldn't fuck with you, and I was beginning to fuck with you. Who said I was an angel? Angel, música lançada dia 10 de agosto, novidade que deve chegar ao Hot 100. Antes teve a Miley Cyrus com a faixa anônima ao novo álbum, que vem aí dia 29 de setembro. A música chama-se Younger Now, foi lançada dia 18 agora de agosto pela RCA Records em todas as plataformas ao mesmo tempo. Foi o vídeo, foi a música por digital download, o single, todo mundo. A nova de Miley Cyrus com Angel. E aí, sem parar, vem uma dupla que não gravava há 10 anos. São as irmãs Ally and AJ, do Disney Channel, do single Potential Breakup Songs, de 10 anos atrás. Elas estão de volta agora com uma música bem legal, que se chama Take Me. out naked just like every other kid. I grew up scared to death, I'd never cry, fed in. Then I met you, it was golden. I was drinking way too much. But what else is there to do when everything around you sucks? Come on, come on, hands up. Touch the sky, everybody on your knees and testify. I was searching for the truth, I think they misunderstood. Good. Feel Good, novidade lançada no dia 4 de agosto pela Island Records nos Estados Unidos, que o Parabólica América traz pra você. Aliás, o Parabólica que traz as novidades hoje volta a 1990. Na semana que terminava no sábado 18 de agosto, a número 1 da revista Billboard era Mariah Carey com Vision of Love, seguida por Janet Jackson, Come Back to Me e Sweet Sensation, If Wishes Came True. Lá embaixo, a Hot Shot the Bud, da posição número 69 do Hot 100, era de uma inglesinha de Manchester, né? Muito legal, fazia um sucesso enorme. Lisa Stansfield, This is the Right Time. This is the right time to believe in love. Just have to shout out, this is the right time. Single lançado dia 31 de julho de 89, Global Affection, chegou a ser a música número 21 na parada Hot 100 e a número 1 da parada US Dance Club Songs. E mudando o clima, na mesma semana, há 27 anos, nos cinemas, um filme fazia muito sucesso. Nos Estados Unidos, ele chamava-se Pretty Woman. E aqui no Brasil, virou Uma Linda Mulher, com Richard Gere e Julia Roberts. Filme que tinha como tema principal uma música da banda sueca Roxette. Foi o terceiro single número 1 da banda nos Estados Unidos. It Must Have Been Love. Bedroom. Said, Candy Must Have Been Love, música número 42 dessa semana em 1990 nos Estados Unidos, chegou aliás a ser a número 1 na América. O filme chamava-se Pretty Woman, foi um clássico nos Estados Unidos e também no mundo todo, também liderou as bilheterias dos cinemas naquele ano. E a próxima música fechava o Top 40 há 27 anos dessa semana com uma então garota nascida em New York City, nascida em Manhattan, com o nome de Leslie Wonderman, mas ela era conhecida no mundo da música como Taylor Dane. Fez muito sucesso no final dos anos 80 e início dos anos 90. Essa música que você está ouvindo foi lançada em 23 de julho de 90 e era a música número 40 dessa semana há 27 anos. Taylor Dane, Heart of Stone. We need to lay in each other's arms, there's nowhere else to go. A música número 40 dessa semana do Hot 100 em 1990 chegou a ser a número 12 entre as melhores dos Estados Unidos. A gente teve também Roxette com It Must Have Been Love e Lizzie Stansfield com This Is The Right Time na volta ao tempo do que foi sucesso na América no passado. E agora é a hora da country music. Vem aí Chris Lane de Kennersville, North Carolina, com uma música de 2016, mas que só agora tá tocando nas paradas country da Billboard e até do Hot 100. She got a smile, makes your worst day feel like it's your birthday. She's got a laugh like confetti. Would change her name if she let me. She's got a way of changing the game. The way that you play is never the same. She's the kind that makes you want to plan. soft glow, flicker of a candle. She turns my cool into disaster. Heart is pumping faster. She's head to toe. Tennessee Tennessee, fechando mais um Parabólica América. Essa é a Curry Purse com Every Little Thing, música número 16 da US Country Airplay, número 98 da parada Hot 100. Obrigado aí pela sua sintonia no mundo inteiro. Volto dia 2 de setembro com mais um programa Parabólica direto dos Estados Unidos. Semana que vem tem mais um Parabólica com o DJ Marcante. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA. A apresentação, Serginho Ricardo. Essa foi a edição 121 de agosto de 2017, que você ouviu em uma das diversas rádios afiliadas pelo mundo. Pode ouvir de novo a qualquer momento no Mixcloud da Nova Sound Studio. É só visitar o endereço mixcloud.com/parabólica. E agora é hora da nossa última música de hoje. Vem aí com Justin Bieber e um single lançado essa semana no dia 17 com Blood Pop. A música chama-se Friends. Uma grande noite aí pra você, a gente se vê em breve. Tchau! I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? You got a body to hold you tight since I left. Since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Edition America. A Rio Sul Rádio também está no Facebook. Também está no Facebook. Pela nossa fanpage, você pode conferir as coisas que a gente publica. Acesse facebook.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe, participe. 19 horas e 13 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. I'm sick, I like it. There's a moment when we fight, it gets so excited. The next move is someone's, and maybe that's what makes it fun. We don't know what's coming. But you got me and I got you. Can't stop this ship, we wanted to. You got me and I got you. I like us when we're go to bed at night.